salve a todas as quebradas do Brasil. Esse é o Quilombo do Interior e coletivo Samacô. Pra quem acreditou aí, demorou? Hip Hop sem limite, essa banca insiste, não desiste. Liberdade, posterior, desacato verbal. Quebra das quebradas, do sul, de papo. Deus, rogai pela periferia. Rogai, tenor smoke. Órfãos do sistema, mandando bronca. Presta atenção, o povo é ação. RR16 na fita. Mente abissal e JRP na moral. Só União, CDR e os manos. É nóis na fita de novo, é nóis na fita de novo. É nóis na fita, profetas de rua. É isso aí, Bauru, é isso aí, interior paulista. Vencemos pela fé, pelo trabalho, pelo amor. Pelos quatro elementos da cultura hip hop: MCs, DJs, b-boys, grafiteiros. Sem limites pra sonhar, sem limites pra rimar. Sem limites. Sem limites. Conectando 95,3 FM para toda a nossa querida São Carlos e região. Sim, e para todo mundo através do site www.radio.fiscar.br, também no portal Fora do Eixo em foradoeixo.org.br. Começa agora a edição de número 117 do programa Independência ou Marte. Partindo diretamente aqui da Rádio Fiscar, estamos ao vivo aqui no estúdio, né? Nesta data de realização hoje, dia 12 de outubro, originalmente retransmitindo também no sábado, né? A partir das 3 horas da tarde, podcast no Fora do Eixo, dá para fazer o download do nosso blog, né? independenciaomarte.blogspot.com. Legal mandar um salve também para a galera da Rádio Rock Alive, que a gente passa lá toda sexta-feira, 8 horas da noite, e segunda-feira, 2 horas da tarde também. É isso aí, para você que quiser se conectar também com o projeto, mandar seu material, fazer críticas e sugestões, independenciaomarte@gmail.com. E para interagir agora, instantaneamente, ao vivo, estamos online aqui no MSN da Rádio UFSCar. Basta adicionar o contato radioufscar@hotmail.com. Bom, programa voltado inteiramente aí para a cultura independente brasileira, com foco muito maior na música, é claro. E hoje o programa está mais do que especial, mais uma vez. Como anunciado na semana passada, hoje teremos um especial do Festival Contato. E mais do que só falar sobre o festival, teremos mais uma transmissão independente, aproveitando aí a deixa, a brecha do festival, a parceria que teremos hoje, Felipe. Enche a boca e grita aí, o pessoal tá aqui no estúdio, tem que dar uma animada maior, né? É isso aí, hoje teremos um show ao vivo aqui, nossa famosa transmissão independente, com a banda Porcas Borboletas de Uberlândia. Se apresentaram, né, no palco principal do festival ontem, ao lado de Paulo Barnabé. E aí o Independência Omar já, né, fazendo, de certa forma, tradicional este nosso o contato pra gente, só se encerra aqui na rádio, né, com alguma das bandas participando ao vivo. O Danislau e o Enzo já estão aqui no estúdio, muito boa noite aí de longe pra galera. Boa noite! E é isso aí, o resto da banda tá na sala do lado, terminando de passar o som, e daqui a pouco eles vão estar ao vivo com a gente. E antes a gente vai dando uma passeada aí, vamos relembrando, rememorando, né, revivendo através das amostras sonoras e das músicas, o Festival Contato, começando com um bloco de apresentação aí, dando destaque à nossa cena local, à nossa querida São Carlos. Bom, acho que antes de tudo é legal contextualizar o próprio Festival Contato, né, terceira edição. Se iniciou na última quarta-feira, dia 7 de outubro, e foi marcado principalmente por debates, oficinas, né, essa primeira Eu acho que dá pra dividir legal entre duas partes do festival, né? O primeiro, um momento de formação, discussão, e lógico, casando com algumas atividades de mostra, também de fruição, né? Algumas apresentações, mas o final de semana fica muito marcado, né? Com uma segunda metade, né, do festival, com os shows na Praça Coronel Salles, que rolaram, né, no coração da cidade de São Carlos, aqui, centrão mesmo. E eu acho que grande parte do material do programa hoje veio a partir de lá, né, gravações que a gente fez ao vivo. A rádio estava transmitindo ao vivo, né, todos os sábado e domingo ela transmitiu. No domingo, acho que na segunda metade teve uns problemas de conexão na internet, não transmitiu inteiro, mas tudo foi gravado e essa vibe que a gente vai passar pra galera aqui, sons exclusivos aí, trazendo o calor do momento ali, né, tudo que aconteceu sábado e domingo. Bom, é isso aí. Pra começar então, além de a gente conferir aí algumas músicas de bandas são carlenses que se apresentaram no Festival Contato, a gente também passa aí por um bate-papo, algumas entrevistas com pessoas ligadas de diferentes formas com o evento, né? Já que o contato é sempre feito dessa forma, tentando aumentar sempre a sua rede de parcerias. Então vamos conferir aí um bate-papo com as pessoas, né? Com a Vanessa e com a Rita, que eram participantes da Feira Microrregional de Economia Solidária, que aconteceu ali junto com o festival na Praça Coronel Salles. E um bate-papo também com o Fabrício, que veio fazer um trabalho bem bacana aqui, que é a transmissão de vídeo. Ele que trabalha ligado ao projeto da TV Software Livre e fez a transmissão ao vivo de vídeo também no site do contato durante o festival. O festival multimídia foi marcado bem mesmo por essa integração, assim, o sinal que a gente estava gerando do áudio e das narrações era aproveitado pela TV Software Livre, estava gerando streaming em vários portais diferentes, foi bem interessante, teve uma receptividade, uma resposta de público bem legal. Bom, vou ouvir a galera então falar um pouco mais sobre o evento, começar a emergir, depois a gente escuta, mergulhar, né, de verdade no evento. Depois a gente escuta o som do Malditas Ovelhas, dos Estranhos Azuis, do Aeromoças e Tenistas Russas, que foram as bandas locais aí que deram as caras no Festival Contato 2009. Vamos de som então, esse é o Independência ou Marte, escute diferente. Independência ou Marte! Bom, a economia solidária, né, tem sido conhecida como um movimento social de trabalhadores e trabalhadoras. Estão buscando se organizar de uma outra forma, fugindo da lógica capitalista, buscando incluir aqueles que não têm tantas oportunidades e acesso ao mercado de trabalho, né? Então, nesse sentido, as feiras de economia solidária, elas acontecem em todo o país para oferecer um espaço de comercialização de produtos, né, que vem aí do comércio justo, e também para propiciar trocas de experiência e de atividades culturais. É uma oportunidade importante para empreendimentos de economia solidária que muitas vezes têm dificuldade em comercializar. Tem produtos para os jovens, tem produtos para as senhoras, para os senhores, tem para a criançada, produtos muito legais, brinquedos antigos aqui que a gente não via há muito tempo aqui, né? Então tem muita coisa legal, muita coisa criativa, está sendo um espaço muito importante de interação, muitas pessoas da comunidade perguntando o que é a economia solidária, querendo conhecer. Eu acho que o nosso objetivo foi cumprido até o momento, está muito legal. E aí? Beleza, cara? Então a gente tá aí nessa parceria com a UFSCar, né, que na verdade vem bem diante do Festival Contato aqui, em que a rádio nos ajudou a montar a nossa rádio Software Livre, né? E a gente tem essa TV Software Livre que transmite conteúdos pra internet desde 2006. E o nosso objetivo sempre é permitir que as pessoas possam transmitir vídeo em formatos livres, em formatos que elas não paguem patentes ou royalties, utilizando a gama de softwares, encoders e equipamentos livres que existem aí disponíveis para as pessoas usarem. Não, isso está sendo bem bacana para a gente, porque, na verdade, o nosso trabalho que a gente faz na TV Software Livre é para transmitir eventos, mas sempre transmitir com uma, no máximo duas câmeras, num ambiente fechado, bem controlado, digamos assim, né? E aqui é a nossa primeira experiência em uma área aberta, claro, com uma super estrutura que o Oscar está colocando aqui, de mesa de som e mesa de corte, que a gente nunca tinha experimentado, e que está sendo interessante para se apropriar de uma área da comunicação e da produção de áudio e vídeo que a gente nunca tinha entrado em contato, com certeza. O palco é de vocês, terceiro festival Contato. Thank you. Legal pra caramba aí, inclusive a relação é muito maior do que só musical, né? Eu estudei nessa escola que fica atrás desse palco aí, e é mó barato assim que eu comecei a tocar violão nessa escola, então tá tocando aqui hoje e podendo fazer um som pra, na minha terra, na nossa terra, né? É sempre bom pra caramba. E tem o lance também de tá representando como uma das bandas de São Carlos também, o rock and roll daqui, que é um rock and roll assim, com essa cara de setenteira e tal, que a gente gosta pra caralho. Então é um prazer pra caramba estar participando aí. Essa chama-se Os Ratos. De você pra que Valeu, Independência! Bombarde! Estímulos para essa banda acontecer foi em 2007, que a gente tava lá na estação, trabalhando de monitor de palco no primeiro contato. A gente viu um monte de banda louca e falou, pô, a gente já tinha ideia, já tinha juntado, mas nunca tinha sentado para ensaiar, para levar a sério. E a gente falou, pô, vamos tocar nesse festival aí um dia. A banda, eu acho que, pô, quando o Fred falou, a gente se olhou assim, sorriu, porque o cara definiu muito bem, assim. A gente faz um som instrumental cantado. E é uma coisa natural, assim, tipo, os sons estão nascendo no, nas jams, nos ensaios, e daí acaba rolando isso, assim. A gente tenta explorar várias coisas nos arranjos e tal, então o som fica muito denso, às vezes ele não tem espaço pra letra, e às vezes, sei lá, ele tá esperando ali uma letra que possa nascer. Bombarde! Sim, de volta à Independência, uma arte especial, terceiro Festival Contato. Esse primeiro bloco foi marcado aí pelas bandas são carlenses que se apresentaram no festival. Esses últimos aí foram os aeromoços e tenistas russas. Eles que essa música na verdade não tem nem nome. Eles subiram numa space e tocaram no show, mas ela não tem nem nome ainda. Mais uma música instrumental. E aí quem te ouviu uma interferência ou alguma coisa bem peculiar que, sei lá, causou uma dubiedade no som aí, quase um sample no meio da música, bem interessante. Sei lá, vamos ver aqui no que resulta isso daí. Essa versão que foi ao ar, pelo menos, teve uma, sei lá, uma conexão extrasensorial aí com o som dos caras, né? Exatamente, né? Esse radio edit, como dizem por aí, com direito a, enfim, incorporações sampleadas. Aí antes a gente ouviu Estranhos Azuis, né, com os Ratos, a entrevista bem legal do Danilo, né, guitarrista e vocalista da banda, e também abrimos o bloco com Malditas Ovelhas, com a música Faca de Matar Cisne, tudo é claro, em versões ao vivo do Festival Contato. Bom, a gente teve umas entrevistas também, né? Acho que o lance das entrevistas, e que vale a pena a gente contextualizar, da questão do evento bem agregador mesmo, assim, né? Acho que desde a inauguração, na quarta-feira, deu pra perceber o quanto de entidades, instituições e pessoas mesmo estavam envolvidas na realização do evento. E isso, sei lá, desde alguns eventos em parceria, como o Fórum Paulista de Cultura Digital, ou então a Mostra do Interior, de Cinema do Interior Paulista que rolou lá em Água Vermelha. Tudo isso mostra uma articulação bem legal do festival, um crescimento natural e sei lá, cada vez mais a profunda raiz mesmo na cidade de São Carlos. Tanto que o cartaz, né, a arte do evento é bem isso, né, uma árvore crescendo e a raiz crescendo, enfincando na terra, assim. Acho que é bem interessante passar essa imagem, assim, como o festival de verdade marca a cidade, né? Um dos momentos mais fortes mesmo da cultura na cidade de São Carlos. Com certeza, belas palavras essa sua reflexão sobre o Festival Contato. E é claro que para ilustrar tudo isso, temos mais músicas aqui das bandas que se apresentaram no palco principal, abrindo esse bloco agora com a banda Ophelia and the Tree, galera também de Uberlândia, que está aqui com a gente ainda, né, nos estúdios da Rádio UFSCar, ainda trabalhando junto aqui na passagem de som do Porcas Borboletas. E a gente vai conferir aí um som deles neste bloco. Na sequência temos Stella Campos. Bom, Stella Campos, veterana aí, né? Muita experiência. Viveu muito tempo em Recife, ligado ao começo do Mangue Beat também. Teve, sei lá, carreira dela sempre se reinventando, é bem interessante. Ainda ela lançou o disco no começo do ano. A gente vai escutar a música que ela abriu o show, Laura Te Espera Com Uma Arma Na Mão. Legal que ela tá com uma formação nova na banda aí. O Cleiton Martin, que é batera do Cidadão Instigado, toca guitarra. O Vinícius Padinho, que é conterrâneo aqui, né? Conterrâneo não, viveu muito tempo aqui em São Carlos, é o baterista hoje em dia. Então tava meio em casa, assim, o clima. Tava bem legal o show dela. Rock psicodélico aí no começo da tarde de domingo, né? É isso aí, pra terminar a gente vai conferir o som da banda Charme Chulo, que chegou aqui em São Carlos diretamente de Curitiba. Eles estão com o segundo disco aí no forno, quase saindo, né? Mas optaram por fazer aqui um show baseado no repertório do primeiro álbum. E a gente vai conferir então a faixa Mazarope Incriminado, fechando este bloco da cobertura do Festival Contato. Lembrando que está no Independência ou Marte aí, meu irmão. Escute diferente aí. What's happening with speed? And I'm put a plan on children and rubber bank. On Wednesday they burn some people. On Thursday they rape some children. On Friday they beat some mama. Saturday discuss their rights. Well Sunday they took off to the Monday start all over again. We'll be right back. incriminado. Até a próxima, obrigado. Ronha, se é pra ficar morrendo aqui, eu vou embora. Não vou dormir os dias com lixo de pé. Nem tenho tempo todo para decidir. Eu não vou fugir. Eu não vou deixar tudo assim. Tenho de levar meu sofrer. É, você se sente um azarote incriminado. Brasileiro que perdeu mais uma chance. É enganado tanto quanto ele só. Mas eu não vou fugir. Eu não vou deixar tudo assim. Tenho de levar meu sofrer. Chega a noite da sábado. Inocente a chorar, toda a vida para quê? E pelo menos a saudade daqui há de ter. Muito obrigado. Obrigado, a gente volta. Independência! Bom Marte! Sim, Independência ou Marte aqui, Rádio Fiscar. Bom, esse mais um bloco aqui, especial do Festival Contato, versões ao vivo, gravadas diretamente lá da Praça Coronel Salles, do festival. Lembrando que a Rádio Fiscar transmitiu ao vivo, né, todo o festival. Retransmitindo também na Web Rádio Fora do Eixo e na TV Software Livre, várias parcerias marcando a comunicação, né, e a propagação da mensagem do festival multimídia aí. Exatamente, tudo sempre suportado, é claro, pelo uso, né, de tecnologias livres. Bom, temos aqui mais um bloco sonoro, né? A programação musical foi bem intensa, né? Diversas bandas passaram, vários estilos musicais, né, foram contemplados. E aí a gente foi, né, optou por não organizar aqui cronologicamente, né, os blocos, e sim indo deixando a galera que tinha certas afinidades musicais e contextos próprios próximos um dos outros, ressignificando a curadoria, digamos assim, aqui no Independência ou Marte. Bom, acho que vamos falar então sobre mais algumas bandas que se apresentaram por lá. Começando pelo astronauta, o Júpiter Maçã, junto com o Astronauta Pinguim e companhia, que apareceram por lá. Na verdade, um projeto novo, né? Júpiter Maçã, que já foi Júpiter Apple, agora veio com o projeto Apple Sound, né? Som da maçã. E surpreendeu muita gente, assim, eu acho que positiva e negativamente. Principalmente porque muita gente era acostumado com a banda dele das antigas, com muito mais groove, muito mais rock and roll, né? Com guitarra solo, com baixo bem marcante, com bateria, com bastante pegada. E essa formação de agora é o Júpiter, uma fase até um pouco mais sã, né? Muito mais clean, eu acho que podemos dizer assim. É, tocando guitarra e bumbo, né, de bateria. E as meninas tocando as outras partes da bateria. E o Pinguim fazendo, a textura ali do teclado, né? Os timbres 60 e 70 que característico ali do Moog dele. E pegou de surpresa muita gente que é acostumado aí com algumas fases mais clássicas do Júpiter e tal. Tocou algumas músicas mais conhecidas, mas a maior parte do disco novo, né? Desse projeto novo que saiu. A gente vai escutar aqui Cerebral Sex, uma música nova aí que ele rolou lá. Na minha opinião, uma das mais interessantes também. Bem massa. Na sequência aqui, continuando esse bloco, a gente vai conferir uma música do Cachorro Grande, né? A banda que fechou, né, a primeira noite de shows, fechou o sábado à noite. e fez um dos shows mais intensos, assim, a praça tava realmente lotada na hora que eles tocaram, bastante gente, você percebia que tava lá pra ver o show dos caras, aquela coisa de público cantando junto, galera bem empolgada, foi bem massa. A gente sente aqui o gostinho novamente com a faixa Dance Agora. E pra terminar, meu caro jovem Palerose? Pronto, pra terminar, nossos amigos estão aqui no estúdio, né, tentando resolver os problemas técnicos aqui pra entrar ao vivo, né, os Porcas das Borboletas de Uberlândia. A gente vai escutar uma música, na verdade não é uma música deles, é uma das músicas que eles fizeram em parceria com o Paulo Barnabé, né, da Patife Band. Então a gente vai escutar Pesadelo, que é uma música que eles tocam direto nos shows, não é não, pessoal? Sim. Eles tocam direto nos shows. E dessa vez com o Paulo, eu acho que ganha uma vida mais original mesmo, principalmente pela performance dele, toda a peculiaridade de Patife aí, muito louca. A gente vai escutar então Pesadelo ali, finalizando esse bloco de três músicas aí, Apple Sound, Cachorro Grande, Porcas Borboletas, com Paulo Barnabé. Lembrando que você está no Independência ou Marte. Escute diferente. Cerebral Sex. Então você está por Matos, nosso guitarrista. Aê! O cara que merece todo o axé do mundo, a gente chama esse garoto. Pelo segundo ano consecutivo comemorando aniversário em São Carlos. Pelo segundo ano consecutivo comemorando aniversário em São Carlos, o Moita. Bons sonhos pro Moita. Obrigado, Paulo Vanabé. Muito simpático essa banda, né? Que se apresentou lá no Contato. Legal, né? Gostou. Os caras são muito gente fina. É, né? São meio estranho, né? O comportamento deles, mas... Bom, quem sabe daqui a pouquinho os caras entram ao vivo aqui no programa Independência ao Mate, Porcas Borboletas, uma transmissão independente, resolvendo as últimas urucubacas digitais aqui no estúdio da Rádio Fiscar. Vamos na fé que vai rolar, né? Não é não? Não, o clima é de tranquilidade, a equipe tá unida, né? O professor D2 já passou as instruções aí do que como equipe tem que se comportar e agora é seguir com confiança aí, pensando nessa próxima rodada deste bloco de músicas exclusivas gravadas no Festival Contato. Uma sessão um pouco mais experimental. É, a gente juntou algumas das atrações aí bem interessantes do festival, né? Que sempre teve essa proposta de trazer invenção, experimentação. Ano passado teve algumas bandas bem marcantes nesse sentido, como Guisado, que eu me lembro. Mas todos os anos teve isso, né? O David Allen no primeiro ano, o Tom Zé mesmo. Sei lá, sempre tem muita gente com vontade de inventar, né? Nos palcos do Festival Contato. Desse ano não foi diferente. Então vamos falar sobre algumas atrações, algumas já conhecidas do público, algumas já conhecidas dos ouvintes do Independência ao Mate. Começando pelo Cidadão Instigado, que a gente rolou no programa passado, na verdade, né? Que eles tocaram lá no Festival Varadouro também, começando a circular mais agora neste segundo semestre aí com o disco novo, o Ru. Então vamos ouvir mais uma música diferente, né? Semana passada a gente já tocou algumas músicas diferentes desse disco e agora é a hora de escutar Deus é uma Viagem, versão aí bem interessante, gravada diretamente do palco ali da Praça Coronel Salles. Na sequência a gente confere aí o som da banda Projeto Nave, né, uma banda que tem uma relação histórica bacana aí com, enfim, todo esse projeto do Independência ao Marte. Eles chegaram lançando o disco aqui no Festival Contato, né, o volume 2 da sua discografia, fizeram um show, né, na minha opinião, um dos mais legais aí do festival, e a gente tem uma faixa aqui fresquinha para conferir, Psicoanálise. É, procure saber mais aí, novidades muito boas. Inclusive, a gente trocou uma ideia com eles depois na rádio, né? Que tava transmitindo ao vivo. Os caras já estão pensando no terceiro disco, fora outros projetos paralelos que eles têm. Fora um outro projeto que chama Nas Bases, né? Que é a proposta da banda como suporte de instrumental para rappers, né? Para MCs. chegarem com suas mensagens. Então procurem saber aí no MySpace, tem alguns vídeos, tem bastante coisa interessante dos caras. Bom, terceira música do bloco, a gente vai escutar o Tigre Dente de Sabre, banda instrumental de São Paulo, que começou a despontar um pouco mais depois do PIB, né, o produto instrumental bruto. E que tem, lá teve aquele, tem aquele lance de votação, né, de quem ganha um dia, não sei o que. Eles ganharam no dia que eles competiram, e eu acho que a apresentação deu para entender bastante, né, pelo lance performático principalmente. Instrumental, lógico, que é bom, que marca principalmente a bateria, muito precisa e inventiva, assim, tocando junto com a base sem clique, né? Acho que é uma coisa bem, bem diferencial, assim. Ao mesmo tempo que rolava uma projeção doida e a galera toda, desde o visual mesmo até a proposta de timbre da banda e tal, tem um quê de experimentação bem interessante, né? É, só uma rápida, né, contextualização espacial sobre o show da banda Tigre Dente de Sabre, que ele aconteceu na quinta-feira, né, na festa realizada em parceria com o CASO, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que contou com outros shows também, Jardim das Horas, Trilobit, a DJ Yasmina. E aí, para resgatar esse momento do festival, a gente escolheu aqui levar ao ar essa faixa do Tigre Dente de Sabre. E terminando em clima instrumental, experimental também este bloco, a gente confere um som da banda Fóssil, né, banda que já passou aqui nos estúdios com a gente também, já fez transmissão independente aqui ao vivo da Rádio Fiscar, voltou aí a São Carlos para se apresentar no festival, e a gente vai conferir com eles a faixa Missa Nova, encerrando este bloco. Vamos lá então, um terceiro contato especial aqui, Independência ou Marte, escuta aí, diferente. Os dedos, mãos, pés me mostram. festa, hein? Agradecer, contato, o Fiscar. Dores do espaço. Eu. Federação Rio e Sul. Hey, hey, boa noite São Carlos, boa tarde Festival Contato. Um prazer imenso estar retornando aqui à cidade de São Carlos, uma cidade que a gente tem uma relação muito massa, a quarta vez do Fóssil aqui. Agradecer a produção do Contato aí pelo convite, muita gente conhecida. Essa música agora se chama Missa Nova, vamos lá. Independência! Ou morte! É isso aí, Independência ou Marte, de volta ao vivo aqui nos estúdios da Rádio UFSCar. Programa especial dedicado aí à cobertura do Festival Contato. Estamos de volta aí neste bloco, registrando as sonoridades experimentais que passaram por São Carlos durante o Contato. E já estamos aqui no estúdio agora, né, a casa cheia, o pessoal do Porcas Borboletas se preparando aqui para entrar finalmente no ar com a gente. E a gente vai só fazer aqui um momento de transição ainda, registrando mais um momento do festival para vocês. Pô, no sábado e domingo do festival, depois dos shows na Praça Coronel Salles, teve uma coisa muito interessante na cidade, acho que inovadora, e que tomara que se repita várias outras vezes, que foi o Saia Pra Dançar, uma iniciativa que agregou três casas noturnas e, sei lá, coletivos ou produtores de evento da cidade, e que eles... E que uma programação musical bem diversificada, né? Cada casa com cada festa, cada casa com uma proposta diferente. Então, desde samba, reggae, hip hop, várias coisas interessantes, música eletrônica também e tal. E no domingo a gente realizou a Independência Mate a Festa, mais uma vez, né? Tentando, na verdade, contemplar um tanto das nossas pesquisas, coisas que a gente tem achado interessante. E a gente trouxe para cá o Kiko Dinucci, acompanhado do Sérgio Machado e do Thiago França. O Kiko Dinucci, que é um músico que a gente já tocou bastante aqui no programa, que rola bastante na Rádio Fiscar. Ele começou com o bando Afro Macarrônico, possui o Dumo Viola também. Mas é um músico bem a fim de sempre criar coisas novas, sempre estar com novas parcerias. Ele veio nesse formato de trio, mas ele também fez durante o show, teve várias participações. Na verdade, ele integrou, né, com um pouco o show da Lourdes da Luz, que foi outra convidada. E é o que a gente vai escutar aqui. Primeiro, Rainha das Cabeças com o Dinucci, depois o Pobre Star, uma parceria com a Lourdes da Luz, né, Lady Lourdes da Luz, e o Rodrigo Brandão, do Mamelo Sound System. Bom, é isso aí, né? Vamos conferir esses sons aí da festa que o Independência Marte produziu aí no projeto Saia Pra Dançar. E daqui a pouco a gente volta aí com o Porcas Borboletas na transmissão independente. Independência Marte, escute diferente aí. Iemanjá cuidou, até Alá beijou e encheu orê de imã. Oridorire, aoiô, oridorire. Iemanjá cuidou, até Alá beijou e encheu orê de imã. Yaulori, mojuba, olo do maré. Yaulori, mojuba, olo do maré. Ela é filha de Olocum, e a que querê. Yaulori, mojuba, olo do maré. Yaulori, mojuba, olo do maré. Carregou uma cabeça sobre o atire. Yaulori, yaulori, yaulori. Aoyo, oridorire, aoyo, oridorire. Iemanjá cuidou, até Alá beijou e encheu orê de imã. Oridorire, aoyo, oridorire. Iemanjá cuidou, até Alá beijou e encheu orê de imã. Yaulori, mojuba, olo do maré. Yaulori, mojuba, olo do maré. Ela é filha de Olocum, é ia que querê. Yaulori, mojuba, olo do maré. Yaulori, mojuba, olo do maré. Carregou uma cabeça sobre o adire. Yaulori, yaulori, yaulori. We'll be right back. Awoya, ori dorire, awoya, ori dorire. Iemanjá cuidou, cadê a lá, beijou, encheu ori de mar. Obrigado. Então, uma parceria nossa chamada Pobre Star. Cuidado que o fracasso sobe pra cabeça, né? Amigo, que chorasse, que comprasse, que morresse, que matasse por mim. Tiete, piriguete, boquete no camarim. Silicone, ciclone, botox, cox. Pescoço puro, osso, suicídio. Antes que o mal cresça, sucesso ou fracasso, a coisa sobe pra cabeça. Pobre está. Cuidado que o fracasso sobe pra cabeça. Pobre está. Cuidado que o fracasso sobe pra cabeça. Pobre está. Cuidado que o fracasso. Cada um que me aparece, meu irmão, agora pense no cabra que se julga, o gênio da dance, o rei do rap, do rock, single, do samba e do soul. Mas dia vem na hora H, quando chega no show, não se ouve aplauso algum, tão pouco vaia. Pois ele é tão vaia, que ninguém vai até lá no lugar, nem mesmo pra xingar. E tudo bem porque ele tá pra lá de Bagdá, nem parou pra se tocar. Seu estilo é nonsense, nonsense milanense, estanense. O que esse artilheiro que nunca fez gol gosta é de cocaína. Aí na Coca-Cola e se acabou antes de começar. E aí que cai a casa em festa, ficha em Guarulhos ou Gaia. Mas ele tá de ombros, diz, deixa estar. No fundo eu sei que sou um superstar. Eu queria ter 1 milhão de amigos, que chorasse, que comprasse, que morresse, que matasse por mim. Diete, piriguete, boquete no camarim. Silicone, ciclone, botox, cox. Pescoço puro, osso e suicídio. Antes que o mal cresça, sucesso ou fracasso, a coisa sobe pra cabeça. Pobre está. Cuidado que o fracasso sobe pra cabeça. Pobre está. Cuidado que o fracasso sobe pra cabeça. Pobre está. Cuidado que o fracasso. Não tem cura, doutor, não vou mentir, sou bem aquela que topa qualquer foto sem nem precisar a tela. Entupindo meu nariz, machucando minha goela. Me acho mais gostosa quanto mais tô requenguela. Prefiro cantor de sucesso ou galã de novela. Jogador, empresário, sempre foso de donzela. Mas evento, consumo nada de som nem de tela. Filho, passa longe, tem o horror à panela. Gente pobre, mal vestida, só vejo pela janela. Ajudo o orfanato e até uma favela. Sou da paz, vida rosa, mas não bela. Um estalagem de dedos, me tornei uma cadela do sistema, cê gosta de pena. Nem secretária, celulares e nem telefonema. Sem convite, camarote, ala VIP, é o fim. Até o mês passado a coisa não andava assim. Eu queria ter 1 milhão de amigos, que chorasse, que comprasse, que morresse, que matasse por mim. Diete, piriguete, boquete no camarim. Silicone, ciclone, botox, cox. Pescoço puro, osso e suicídio. Antes que o mal cresça, sucesso ou fracasso, a coisa sobe pra cabeça. Pobre está. Cuidado que o fracasso sobe pra cabeça. Pobre está. Cuidado que o fracasso sobe pra cabeça. Pobre está. Cuidado que o fracasso. DJ Makoto nos toca discos. Se os orixás estão com a gente, quem há de estar contra?

tu devia tomar as doses nas horas certas. Eu sei que eu devia dormir boas noites de sono e que eu devia fumar menos, escovar os dentes com pastas pra gengivas sensíveis, perambular menos na rua quando todo mundo já foi, e não me julgar tanto quando alguém me abre os braços, beber menos e amar menos. Eu devia parar. Pensamentos, eu sei que eu devia pensar menos. Falar menos, eu sei que eu devia falar menos. Pra viver mais, eu sei que eu devia viver menos. Mas eu não sei viver menos. Sei que não era pra eu ser assim, que eu devia tomar as doses nas horas certas. Eu sei que eu devia dormir boas noites de sono e que eu devia fumar menos, escovar os dentes com pastas pra gengivas sensíveis, perambular menos na rua quando todo mundo já foi, e não me jogar tanto quando alguém me abre os braços, e beber menos e amar menos. Eu devia parar. Pensamentos, eu sei que eu devia pensar menos. Falar menos, eu sei que eu devia falar menos. Pra viver mais, eu sei que eu devia viver menos. Mas eu não sei viver menos. É isso aí, Independência ou Marte, ao vivo, Rádio UFSCar, transmissões independentes, Porcas Borboletas aqui nos estúdios com a gente. Foi emocionante aí o processo da passagem de som, mas rolou, né? Deu tudo certo. Vamos dar um boa noite aí geral pra todo mundo, pessoal. Boa noite! Ô, oh, boa noite! Legal. Bom, é isso aí, a gente tá, né, como a gente disse, recebendo vocês aqui, aproveitando aí a passagem, né, da banda pelo festival. E acho que tem um pouco de assunto aí que a gente pode conversar, né, a partir do disco novo, né, recém-lançado, né, A Passeio. Acho que tem, né, a gente falou bastante aqui no festival desse lance dele, do Festival Contato ser um festival construído por parcerias, tal. Eu acho que esse trabalho de vocês tem bastante isso, né? Então acho que seria legal vocês contarem um pouco pra gente da relação com os diferentes colaboradores e o Alfredo amarrando esse time todo. Refletir um pouco sobre o processo nesse sentido. É, cara, acaba que o disco todo no processo, né, desde antes de partir pra produção artística, precisa de uma série de articulações e coisas até que o disco chega. Mas a questão específica que tem no disco, assim, dos convidados é tudo muito fundado em histórias mesmo, assim, sabe? Nada muito... Na verdade, mais coisas que foram acontecendo, assim. Alguns convidados foram coisas que a gente pensou, ah, vamos chamar o cara aqui e tal, que a gente acha que o som rola, mas muitos, a maioria, é de acordo com encontros que já tinham rolado, ou encontros estéticos, ou... a gente meio que sentiu o que cada um, o que cada música tava pedindo. E esses parceiros acabavam trazendo o que a gente queria e algo mais, porque todo mundo colaborou de uma forma muito verdadeira e incorporando linguagem na nossa linguagem. Bem massa, bem legal. É legal que vocês trocando bastante ideia, assim, vocês falaram já desse lance de uma banda que nunca parou de compor, né? Terminou o primeiro disco, o segundo disco começou quando terminou o primeiro, assim, né? Acho que é legal esse lance, assim, esse processo mesmo, assim, de cada um sempre estar correndo muito atrás, trazendo uma bagagem diferente, assim. E uma coisa que a gente fica curioso, e acho que é legal de passar pra galera também, é como outras bagagens, como outras relações influenciam no processo do Pocas, assim. Por exemplo, o Danislau, né, que tem o trabalho mais de voltado pra poesia, assim, como o Enzo também. O Ricardinho tem um trabalho de artes visuais também e tal. Tudo vai se mesclando, de certa forma, somando no processo de criação musical, de certa forma, né. São outras esferas, mas que acabam dialogando com a música também, né. Com certeza, cara, assim. O barato, assim, que a gente tem, por exemplo, a próxima música que a gente vai tocar é uma radionovela, né, cara? Com então, assim, é super-herói Playboy. Então, o nosso disco, ele trabalha com muito, assim, com imagens, né, cara? Então, pra você fazer as composições todas, as experiências, assim, além musicais, ajuda bastante, né, cara? Assim, porque tudo é economia, né, cara? De meios técnicos e tudo. Legal, é isso aí. Bom, então, se encontrando esteticamente, economizando meios, radionovelas transmitidas por Porcas Borboletas ao vivo aqui nos estúdios da Rádio UFSCar em mais uma transmissão independente. Transmissões independentes. Eu sou baranga, mas sei que pode dar uma ice kiss. Sou da madruga, mas gosto de ser bem tratada de manhã. Eu topo tudo, mas também tenho um ponto fraco. Uso short curto, mas não tenho menos segredo por isso. Sei quando fui amada, conheço a vergonha de quem me ama. Em meia hora, eu devolvo. Eu sou o super-herói Playboy. Minhas armas, 50 conto no bolso e o talão de cheque do meu pai. Super-herói Playboy! Playboy. Super-herói Playboy! Playboy. Eu organizo a vida pessoal das prostitutas do meu bairro. Sou compreensivo com elas. Sei que brigam tanto entre si para mais tarde conseguirem sorrir para você, grande amigo São Carlos. Super-herói Playboy! Super-herói Playboy! Eu sou baranga, mas sei o que pode dar uma ice kiss. Eu sou da madruga, mas gosto de ser bem tratada de manhã. Eu topo tudo, mas também tenho ponto fraco. Uso short curto, mas não tenho menos segredo por isso. Sei quando fui amada, conheço a vergonha de quem ama. Tem coisas que pra te dizer. Você tá me deixando angustiado. Angústia. Preciso minha esconder minha a voz. Que é isso? Super-herói. Preciso chegar perto. A boca em seu ouvido e chiar. Cochichar. Chover. Depois acordar, te pagar, São 23 horas e 44 minutos. Super! É isso aí, super-herói Playboy ao vivo dos estúdios da Rádio UFSCar para todo mundo, para São Carlos e região, Porcas Borboletas. Uma imensa satisfação, pessoal. Acho que isso que o Enzo falou aqui de encontros estéticos, eu acho que na verdade tem bem a ver também da própria relação que o Independência Mart, né, já desenvolveu com a banda. A gente vem se encontrando na estrada aí há algum tempo, né, desde que vocês lançaram o disco. E na verdade a gente, né, os caminhos se cruzaram e vocês seguiram depois numa longa rota também, né, de divulgação. Dá uma contada pro pessoal dessas andanças aí, por onde que o Porca já esteve a passeio. Pô, desde que assim, a gente é uma banda que roda já há algum tempo, né? Sim. Mas falando desse momento específico, após o lançamento virtual que rolou em agosto, e agora a gente tá fazendo o lançamento do disco físico, a gente fez uma tour pelo Nordeste, começou ali na Feira da Música de Fortaleza. E, bom, a gente fez ali, saiu rodando as capitais do Nordeste, passamos uma semana com base ali em Recife, a galera aqui do Independência Marte junto com a gente, e os Malditas Ovelhas. E é interessante quando você vai pra estrada junto, né? Porque é mais que os shows, o processo da banda, o processo dos outros grupos, nesse caso, que a gente, né, a gente não tava só a gente, né? Tava com a galera aqui. Do mesmo jeito que essa viagem que a gente tá fazendo agora, que a gente tá vindo de BH, vem pra cá a galera do Ofélia em Detrita com a gente. Então você vai criando umas vivências mesmo, né? Coletivas, assim, que colaboram muito pro processo de cada grupo, cada banda e também individualmente, assim. A gente vai fazendo história, vivendo história. E aí você descobre que é pra fazer isso que você começou a fazer essa doideira toda. Vocês têm quase, tem mais, né, se somar o pau de bosta que veio antes, vocês têm 10 anos aí de banda, assim. E eu acho que é legal falar mesmo no contexto de Uberlândia, assim, né, como que a história começa. Tem uma relação muito forte com todo o movimento universitário ali, né, o lance do pé de jambolão, né, todas essas histórias quase míticas, assim, de revolução ali no cenário da cultural ali de Uberlândia. Acho que é legal vocês contextualizarem o que mudou de lá pra cá, a força dos coletivos, da integração que vem rolando cada vez mais forte, o papel do coletivo Goma também lá, né, tal. Tá, ó, tipo, a gente começa, na verdade, a gente lembrou depois, mas semana passada, terça-feira, fez 10 anos do primeiro show do Pau de Bosta. A gente lembrou... Aliás, se não me engano, o primeiro show foi no Escombro, né, cara? Que é um programa de rádio que rolava na Rádio Universitária de Uberlândia. Então, era uma coisa parecidíssima com essa, assim, em termos principalmente desse abafador de som nas paredes, essa adrenalina do ao vivo na rádio. Realmente, o Uberlândia parece com São Carlos, assim, um pouco. Acho que a presença da universidade, sabe, numa cidade, assim, ela repercute meio parecido, assim. O Uberlândia tem mulheres bonitas, cara, como aqui em São Carlos. O Uberlândia, as pessoas gostam do colorido, como São Carlos também, assim. Tem uma coisa muito bem parecida, eu acho, cara. É interessante. Tem que juntar mais, aproximar mais, então, onde já tá acontecendo, né? Já tá rolando, né? É interessante nesse movimento, assim, que a gente pensa 10 anos atrás, quando começava o Pau de Bosta, uma coisa totalmente pretensiosa, assim, pra tocar na universidade e dar risada, né? Não havia naquele momento um vislumbrar uma coisa que é uma banda que começa hoje lá, já pensa, né? Hoje uma banda que começa em Uberlândia pensa que pode tocar no Jambolada, e que tocando no Jambolada e no Goma ela pode começar a circular o Brasil, e ela tem portas abertas que quando a gente começou não havia, assim, coisa que a gente nem imaginava que a gente podia sair da cidade com aquele som. Então foi uma coisa, foi um processo lento, assim, de contato da gente com outros lugares. Eu acho que o Jambolada é um momento crucial, assim, que coloca Uberlândia meio na cena, e a gente meio que fez parte da história, meio não, totalmente fez parte do surgimento e dos motivos que levaram o festival a acontecer, e depois os coletivos se organizando, o Goma. Hoje Uberlândia é uma cidade integrada, né? Uma cidade linkada. E continua esse movimento artístico, né? Que é uma cidade muito legal de vivência de arte, não só de música. Então você tem artes plásticas, dança, né? Muita gente massa pirando, dialogando e tal. É isso. Legal. Vamos e aí, mais som? Né? É. O que a gente ouve agora? Pra escutar aí. Tá, a música que fecha o disco, Caminhar a Dois. Ao vivo aqui nos estúdios da Rádio UFSCar, Porcas Borboletas, em mais uma transmissão independente. Thank you. Isso aí, Porcas Borboletas ao vivo aqui nos estúdios da Rádio UFSCar, Independência ou Marte, especial cobertura do Festival Contato. Galera, nós estamos aqui chegando aos encaminhamentos finais do programa. É, esse tipo de coisa, né, quase que não se agradece, né? Afinal, estamos juntos fazendo, mas obrigado aí, foi uma enorme satisfação, aí. Prazerzão aproveitar esse gancho aí do Contato. Acho que falando em contato, acho que tem que aproveitar aquele momento quase protocolar, passar os contatos aí virtuais da galera que quiser saber mais sobre vocês. E a gente se despede com mais uma faixa aí ainda. É, bom, a gente tá na internet aí, www.porcasborboletas.com.br, por lá você chega em todos os outros links. É, o blog é bem legal, né? Pra quem se interessou por essas andanças todas, tem uns relatos bem interessantes. Exatamente. O site é um site blog, né? A gente atualiza sempre, conta aí das viagens e tal. E a gente tá aí pra quem quiser conversar, trocar ideia, falar bem, falar mal. falem. Em busca de novos encontros estéticos. Isso aí, pô, escolham tá. Mais um. Vamos fechar com o rato, né? E é isso aí. Bom, a gente tava pensando em fazer duas. Então a gente faz as duas coladas, né? Duas numas. É, o rato e sertanejo. São duas. Vamos que vamos. É isso aí, Porcas Borboletas, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Fiscar, programa Independência ou Marte, transmissões independentes. Não posso deixar de percebê-lo. O olhar prefere o gato. É um rato. Ele é meu único companheiro. Passa comigo o tempo inteiro. No escuro do sonho camuflado. É um rato. Arrebata-se minha vista. É o rápido, rápido apaga-se qualquer pista. É o rastro, mais de rastro que de carne. É o rato, mais de quando que de onde. No meu tempo ele se esconde. Mexe uma mecha no meu cabelo. Não posso deixar de percebê-lo. Com olhar bem perto capto. É um rato. Companheiro, passa comigo o tempo inteiro. No escuro do sonho camuflado. É um rato. Rápido arrebata-se minha vista. É o rato. Rápido apaga-se qualquer pista. É o rastro, mais de rastro que de carne. É o rato, mais de quanto que de onde. No meu tempo ele se esconde. A vida não é nada pra mim, seu doutor. Talhado pra cadeira elétrica. Nunca me dei bem. Batizado por bandido. Fracassei, eu sei disso. Eu tinha que avacalhar. Um cara assim só tinha que avacalhar pra ver que saía disso tudo. Saber se assim eu morro. Certamente você vê um sertanejo como eu. Se consome no sumir, vou atacar. Estamos frente a frente sem querer ligar. O que nos obriga? Yeah. ligar. O que nos obriga? Da vida eu não quero nada. Antigamente eu queria ser grande. Isso aí, Independência ou Marte, ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Fiscar. Essa foi mais uma transmissão independente, mais uma participação de banda aqui com a gente. Porcas Borboletas, diretamente de Uberlândia, né, neste programa que também foi dedicado aí à cobertura, né, do terceiro, da terceira edição do Festival Contato. Bom, agradecer a audiência de todo mundo. Conecte-se com a gente, independenciaomarte.blogspot.com, myspace.com/IndioorMars. É, tem muita coisa pra rolar ainda. Fiquem sabendo da discotecagem radiofônica, de todas as ações, Independência ou Marte a Festa e outras invenções que a gente quer buscar por aí, né? Bom, valeu todo mundo aí, quem se comunicou, quem somou de alguma forma. Agradecer a todos os meninos aí do Pocas. Obrigado aí, rapaziada, tamo a junto toda a galera sempre. Do Ferry Tree, do Goma, que ficou aqui com a gente também. Aos motoristas da van, a galera que estão junto. Daniel Roviriego. Sempre mestre na gravine, na transmissão. É isso daí. A gente vai terminar aqui com contato com o mundo racional, né? Que o Coletivo Instituto tocando o Tim Maia Racional, que encerrou o Festival Contato, né, no domingo. Então a gente termina com esse som aí, né? Eu acho que deve ser quase a música tema aí do festival, involuntariamente, cantado pelo Carlos da Fé e todo o Coletivo Instituto Big Band aí no centro de São Carlos, coração, São Cavaice, enraizando de verdade. Valeu todo mundo aí, de verdade, falou. Semana que vem tem mais, tchau. Que somos esperança e coragem direto dos cromossomos africanos, humanos, sul-americanos, resistentes, rebeldes, Carlos. E insanos. O Coletivo Instituto Racional pede permissão para aterrissagem. Trazendo mensagens do universo racional. Esperando receber de vocês todas as vibrações positivas, tanto para nós quanto para nosso mestre Tim Maia. Quero saber se vocês estão preparados para nos receber Não senti firmeza não, hein? Tem que avisar o comandante aqui que não tá firmeza ainda. Quero saber se vocês estão preparados para nos receber. Atenção, tripulação. Preparar para pouso. Agora sim, oficialmente, muito boa noite, São Carlos. Este é o Instituto Racional. Não adianta se esconder, né? Levantai. O Racional Superior me mostrou você escondido aí atrás desse carro. Foi assim que Tim Maia falou pra mim lá em Copacabana, quando eu desertei do Universo Desencanto. É. Tim, você que é? Depois eu vou lá. Mas vamos cantar? Bora, né? Sabe aquele andamento? Não é. Sabe aquele andamento? Mais um contato. racional. Eletrônicas, senhoras e senhores, mais uma vez, mestre Carlos da Fé, São Carlos da Fé. Quando tem a onda toda da apresentação, eles chegaram com o ritmo.